destino te prega peças, mano, que não tem como evitar. O álcool te convida pra acabar com a sua própria vida, porque foi bebendo que hoje a minha família foi destruída. Queria poder sonhar, palavras duvidas nunca se escutar. Assim sempre foi 1988, meu nascimento, meu pai feliz da vida. A mulher que diz ser minha mãe, acho que ela não me queria, queria. Ai, sigo interior, cidade pequena, muitas dificuldades. Naquela época a truta não era nada fácil. Meu pai sempre batalhava pra não deixar seus filhos passarem necessidade. Durante a fase de crescimento ela me ignorava, disso até hoje me lembro. Pra Goiânia viemos procurar melhoras pra vida, pois os comentários que existia era que se meus pais batalhassem na cidade grande poderíamos ter uma casa. Com 5 anos de idade eu conheci um lugar bonito e lindo. Os meus olhos brilhavam, mas não imaginava que ao redor teria tantas coisas inesperadas. 3 dias sem destino, com fome, com sede, com frio, até que conseguimos uma moradia. Pra mim foi o melhor dia da minha vida, da minha vida, da minha vida. Mãe, como eu queria, mãe, ter você aqui bem perto de mim, poder te tocar e vê-la sorrindo, minha mãe. Mãe, como eu queria, mãe, sorrindo, minha mãe. Depois de um mês de existência, minha família começou a viver bem. 1992, meu pai lutando, minha mãe deixa pra lá, na porra do álcool se aprofundando. Aí, mano, a minha vida virou um fracasso. Já tínhamos construído nosso próprio barraco, já estudávamos, fiquei adolescente. Sente tudo, a ver se entende. 14 anos de vida, essa identidade. Quando chegava do colégio a casa cheia, e ela no meio enchendo a cara todo dia, mesma merda, porra, que caralho. Sem motivos me agredia, marcas no meu rosto, pode crer que eu sentia. É doído saber que tenho a mãe ao mesmo tempo não posso ter. Com 8 anos de idade arrumei o meu primeiro trampo, pois minha mãe deixou sua família, ela foi viver com outro fulano, foi seguir seu caminho, foi trilhar seu destino. Pra mim foi um choque ver o meu pai sofrendo. Eu só queria saber por que a única filha mulher tem que sofrer. Oh mãe, apesar das desavenças, eu te amo demais e tenho de na cabeça momentos bons vivemos. Eu só quero ter você do meu lado em meus pensamentos. Vai vendo, dificuldades passamos, só quero te dizer que o que passou, passou. Eu passo um pano, mas só quero te falar, oh mãe, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. Mãe, como eu queria, oh mãe, ter você aqui bem perto de mim, poder te tocar e vê-la sorrindo, minha mãe. Mãe, como eu queria, oh mãe, ter você aqui bem perto de mim, poder te tocar e vê-la sorrindo, minha mãe. Ei mãe, palavras doces foram poucas, mas sentimento nem sempre mostrados. Teus gestos de mãe por mim tão vistos, poucas vezes, poucas vezes. Todo sofrimento não quer dizer que não te ame, mas é que às vezes eu sinto sua falta. O sangue de suas veias corre em mim, e apesar de tudo, meu mundo é tão pequeno. E eu me lembro, me lembro, porque é que tem que ser. Me abrace por alguns instantes. Amor de mãe vai bem mais adiante. Amor de filha eu tenho, mãe de sobra. Só pra você, oh mãe. Oh mãe. Oh mãe. Oh mãe. Oh mãe. Como eu queria ter você perto. Oh,